quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estamos submetidos, em nosso próprio proveito. Senhor Jesus, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos nesta tarde. Agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo. Esteja sempre conosco, Senhor, apesar de nossas faltas. Que possamos, Senhor, absorver um pouco mais dos teus ensinamentos. E como sempre pedimos, que possamos pôr em prática a tua boa mão. Obrigada, espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha. E que possamos dar por iniciar os trabalhos desta tarde. Graças a Deus, que assim seja. Assim seja. Trechinho do Evangelho. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que possam para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizei-se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado, esse ente lhe recusarias um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um galé? Não lhes darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus, que põe, na primeira categoria dos deveres, o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua injustiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar, neste caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Graças a Deus. Muito boa tarde aos nossos amigos do mundo espiritual, aos nossos amigos também do mundo material, e mais uma tarde de estudos da nossa tão amada doutrina espírita. Agradecendo a oportunidade, né, que Deus nos concede, agradecendo também pela presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos guias, dos trabalhadores que fazem a coordenação desse estudo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, dando continuidade ao Evangelho de Mateus. Hoje, trabalhando o capítulo 17, versículo 1, que tem como título A Transfiguração, e depois, capítulo 17, versículo 9, A Vinda de Elias. Vamos começar diferente hoje? Começar pelo Sidney ali, e aí a gente faz a rodada para todo mundo. Um item? É. 17:1. E depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva, em particular, a um alto monte. Levar para cima, fazer subir. 17:2. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Transfigurou-se, metamorfose, mudar de forma, transfigurar. Resplandeceu, brilhar, resplandecer. 17:3. Eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias, conversando com ele. 17:4. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Se quiseres, queres. O verbo se encontra no presente do indicativo, quando seria esperado o subjuntivo. Na tradução, fizemos essa correção. Tendas, 3 tendas, né? Tenda, tabernáculo. A palavra evoca os 40 anos no deserto, durante o qual o povo hebreu habitou em tendas. Evoca o tabernáculo, tenda sagrada, na qual Moisés mantinha contato mais estreito com Deus. Evoca também a festa das tendas em que se comemora a colheita. 17:5. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles, e uma voz, vinda da nuvem, dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Enquanto, ainda falando, fez fazer sombra sobre, cobrir uma com sombra, sombrear. 17:6. Os discípulos, ouvindo isso, prosternaram-se e tiveram muito medo. 8. Prosternaram-se, caíram sobre o rosto deles. Expressão idiomática semítica que significa prosternar-se, curvar-se ao chão em sinal de profundo respeito. 17:7. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. 17:8. Elevando os olhos, não viram ninguém, a não ser o próprio Jesus, sozinho. Legal. Dando continuidade nele, então... A vinda de Elias, Marcos capítulo 9, versículos de 9 a 13. 17:9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Se levante, erguer-se, levantar-se. Expressão idiomática semítica que faz referência à ressurreição dos mortos. Para expressar a morte e ressurreição, utilizavam as expressões deitar-se, morte, e levantar-se, ressurreição. 17:10. Mas os discípulos o interrogaram, dizendo: Então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? 17:11. Em resposta, disse: Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. 17:12. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sob as mãos deles. Estar a ponto de, indicando a iminência do acontecimento. 17:13. Então, os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Gente, arrepiante. Sabia? Muita informação aqui. E eu acho que... vamos trabalhar aqui na transfiguração, para depois a gente passar para a vinda de Elias. Vou fazer aquele aspecto histórico e de informações aqui que a gente pode pegar dentro dessa passagem. A transfiguração, né, está lá em Marcos também, capítulo 9, versículo 2 a 8, e em Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. A transfiguração, na realidade, como o próprio Haroldo coloca aqui para nós, é uma mudança de forma, metamorfose. Essa transfiguração, esse alto do monte aqui no 17.1, né? E depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva em particular ao alto monte. Esse monte é o Monte Tabor, segundo nos informam os escritos a esse respeito. Lá no nosso mapa, no mapinha, o Monte Tabor ficava ali perto entre Canaã e Nazaré. Tá lá, tem um montezinho lá, na Galileia, lá em cima. Quem são os discípulos que estão com Jesus? Eram 12, mas Jesus chamou apenas 3. Simão Pedro, Tiago e João, os dois irmãos, Tiago e João. Esse Tiago aqui, a gente já falou uma vez, se não me falo a memória, é Tiago menor. Aquele lá do Paulo Estevão, que a dona Simone e o seu Edson estão se deleitando mais uma vez na leitura do Paulo Estevão. É esse Tiago que está aqui, que é o irmão de João. Se me fala a memória, é o Tiago o menor, tá? Segundo Paulo, o apóstolo, esses 3 discípulos, né, por que Jesus escolheu eles? Aparentemente, a transfiguração se trata de um fenômeno mediúnico. Me parece que eram os mais propícios para poder fazer esse trabalho com Jesus. Porque vocês sabem que fenômeno mediúnico é necessário que o médium, né, tenha capacidade de desenvolver para poder o fenômeno acontecer. Ter fluido animalizado, ectoplasma, essas coisas todas. Segundo Paulo, o apóstolo, Simão Pedro, Tiago e João, isso é importante para nós, eles são considerados, segundo Paulo, lá na Epístola dos Gálatas, capítulo 2, versículo 19, como as colunas da comunidade cristã. São esses 3. Ou seja, aqueles que Paulo denomina como os mais importantes dentro daquele grupo apostólico de Jesus. Simão Pedro, Tiago menor e João. Outra coisa aqui que a gente pode informar sobre o texto, do contexto histórico. Moisés e Elias aparecem lá junto a Jesus. Isso aí, nitidamente, fenômeno mediúnico. Perfeito? Né? Fenômeno mediúnico, apareceram 2 grandes personagens, né, do Velho Testamento. Moisés, que era o legislador bíblico, é conhecido como aquele que tirou o povo hebreu do cativeiro egípcio. E nos levou para a terra da prometida. Moisés aqui. E Elias. Quem era Elias? Elias é um dos mais importantes, mas é o mais importante profeta judeu. Aquele, dizem que Elias era terrível, né? Aquele que mandava mesmo executar e mandava firme. E esse mesmo Elias, no outro texto a gente vai ver que Jesus diz que ele, na realidade, João Batista é a reencarnação dele, né? É o que Jesus explica aqui no outro texto. Então, esses 2 varões estavam aparecendo ali para os 3 discípulos para dar confirmação àquilo que Jesus estava reiniciando para que, quando Moisés era o responsável pela coordenação dos hebreus, ele tinha proibido qualquer manifestação mediúnica, né, fenômeno mediúnico, lembra disso? Tanto que algumas pessoas, né, vão no Velho Testamento e dizem: ah, mas aí dizem que não pode mais se manifestar. Porém, quando Jesus sobe ao Monte Tabor, aqui, nessa transfiguração, Jesus quebra essa situação. Por quê? Ele traz de volta a manifestação, o fenômeno mediúnico. Porque, nitidamente, é um fenômeno mediúnico que ocorre ali. Tanto é que Pedro, de tão verdadeiro que era, o que Pedro disse aqui? Senhor, não seria interessante que nós montemos aqui 3 tendas, não é isso que a gente leu aqui? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então, eles estavam vendo, de fato, 3 pessoas ali. Outra coisa aqui que eu achei interessante. Pedro disse ao Senhor: é bom estarmos aqui, se quiser. Lembra o seguinte: Jesus, ele ficou de uma forma tão diferente que a transfiguração, que a gente aqui em doutrina espírita, nós enquadramos essa situação como um fenômeno anímico. Jesus apareceu com uma luz tão forte, tão intensa, né? Jesus e os outros, né? Que eles ficaram até atemorizados com a situação. Porém, esse fenômeno é o fenômeno que a gente chama de o fenômeno anímico. O que, que é o fenômeno anímico? Para a gente entender, que a gente já discutiu isso aqui quando a gente trabalhou o livro dos médiuns. O fenômeno anímico, ele faz parte dos fenômenos que acontecem quando a gente está desenvolvendo um fenômeno mediúnico. Como assim? Normalmente a gente entende que... vamos entender o que é anímico. Anímico vem do latim, que é anima. Anima significa alma. Então é um fenômeno da alma. Perfeito? Algumas vezes no centro espírita a gente interpreta qualquer fenômeno anímico como uma coisa ruim. E não é verdade isso. Porque mesmo o fenômeno mediúnico, para ele acontecer, ele precisa do espírito. Mas envolve as capacidades também do médium. Porque eu preciso ter um percentual nesse fenômeno mediúnico, que é a apresentação do espírito, mais as potencialidades do médium, para poder fazer o fenômeno. Então, nem todo fenômeno anímico é um fenômeno ruim. O que não pode acontecer é eu receber um espírito que quer dar uma mensagem e eu colocar aquilo como da minha ideia, do meu pensamento. Isso que é ruim. Aí o médium está colocando a ideia dele ao invés da ideia do espírito. Então, dentro dos processos mediúnicos que nós conhecemos, tem sempre um percentual maior, né, da ideia do espírito, que vem da comunicação, e uma parte é do conhecimento do médium, porque ele estuda, ele é uma pessoa que se prepara. Mesmo o Chico Xavier estudava com os espíritos. Ele só tinha o primário, mas o Emmanuel levava para o Chico, para ele ser trabalhado, o diamante ser trabalhado, várias pessoas para poder ensinar o Chico, né? Muitos assuntos. Então o Chico, para o mundo material, era um jeca tatu, um cara não letrado, mas o Emmanuel levava para eles aqueles homens que iam explicando para ele, e ele ia, dentro da humildade dele, além do conhecimento que ele tinha de outras vidas, recebendo as informações. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é muito questionado dentro dos centros espíritas e existem grandes equívocos em relação a isso. Jesus aqui dá um exemplo nesse fenômeno da transfiguração no Tabor de fenômeno anímico, e era Jesus. Ele está usando a potencialidade dele para poder fazer aquilo, do seu espírito. Tem alguma coisa de errado aqui? Não. Mas, então, da mesma forma assim. E a gente escuta isso dentro da casa espírita, dentro dos centros, das discussões. Ah, esse cara tá com animismo, tá fazendo as coisas da parte. Quando a gente escuta isso, é que estão dizendo que ele está colocando as ideias dele ao invés da ideia do espírito. É isso que eles querem dizer. Mas todo fenômeno mediúnico, né, tem essa parte um pouco da parte do médium, que é a parte do desenvolvimento da alma dele, do intelecto que ele tem para poder trabalhar o fenômeno. Se a gente fosse colocar num percentual, para a gente entender, digamos assim, 80% é do espírito e 20% é dele, porque ele precisa também se capacitar para poder ser um aparelho, né, adequado para poder passar a mensagem. Jesus, aproximando, tocou-lhes e disse, no 17:7, levantai-vos e não tenhais medo. Veja uma coisa. Mesmo esses homens, que eram os escolhidos, aqueles que foram escolhidos a dedo para poder subir a montanha com Jesus, foram esse Monte Tabor. E o Monte Tabor, nos falam os escritos, que era o seguinte. Era uma montanha que era 300 metros ela tinha de altura e era elevado 580 metros acima do nível do mar. Eles tiveram medo do processo mediúnico, que era uma coisa que Jesus, né, estava tentando ensinar para eles. Por quê? Não se tinha o judeu, apesar de toda aquela sua religião, eles não tinham ainda esse conhecimento, essas particularidades que hoje a gente tem na doutrina espírita para poder essa manifestação mediúnica. Então eles tiveram medo, né? Mesmo com Jesus. Como é que você pode ter medo com Jesus? Perfeito? Então, não era para eles terem, né? E aí, depois eles se abaixaram, né? Como ele diz aqui, se curvaram. E aí Jesus diz, não tenhas medo, né? Então, tipo assim, pode se levantar que tá, o processo já aconteceu. O que que Jesus estava querendo afirmar com isso? Afirmar que a questão do processo mediúnico, ela poderia acontecer e estava ali resgatando aquilo que Moisés, no passado, né, havia proibido, e ele mesmo, o próprio Moisés, aparecer ali para eles. Isso é a informação que a gente tem para poder firmar esse acontecimento aqui. É um acontecimento muito importante, essa transfiguração do Monte Tabor. E depois, a gente pode entender também o seguinte, a mensagem de Jesus, que era uma mensagem que era para não só para o grupo hebraico, judaico, mas era uma mensagem que foi rechaçada pelo grupo, né? Não é isso? E depois ela era para ser divulgada para todos, foi divulgada para todos, como nós conhecemos hoje, que nós conhecemos como cristianismo. Naquela época de Jesus, não existia esse nome cristianismo. Lá no livro, Paulo Estevam, Edson e a Simone podem confirmar isso, não, eles eram conhecidos como os homens do caminho, depois que Jesus vai. Quando Paulo de Tarso chega, Paulo de Tarso, que queria catalogar essas informações todas, pede para conversando com Lucas, que era um cara muito, que era um cara muito letrado, era um médico, né, com cidadania romana, era um cara letrado, um cara médico, né, dizem que ele era médico. Então ele sugere, né, por que não colocar cristão, né, que vem do Cristo, né, e aí ficou conhecido assim. Parece que os Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas e esse evangelho que era Paulo para escrever, mas só que Paulo não tinha tempo, parece que foi colocado para ele, era né? Era para Pedro escrever. É. E aí coloca para Lucas, para Lucas vai e escreve. Nos parece que seja isso, né? Não se tem isso confirmado, confirmado, é isso. Não. Mas parece os espíritos, né, com essas revelações mediúnicas, dizem que o Atos dos Apóstolos e o próprio Evangelho de Lucas é de Lucas mesmo. É ele mesmo que faz tanto que é o evangelho que eu mais gosto, é o de Lucas. Esse aqui é o maior, né, de Mateus, que você tem mais informações. Mas em termos de ser um... Foi um repórter, o cara foi um escritor, realmente. Ele não conviveu, mas ele foi lá, pegou as informações, fez as entrevistas, né, com Maria, fez as entrevistas com aqueles homens e foi catalogando de uma maneira assim, muito, muito adequada, organizada, bem... Um negócio muito... com fundamento. É um evangelho realmente que a gente vai, quando a gente for ler, vai ver que ele é todo certinho, todo direitinho, tá? Isso que a gente tem para falar aqui da transfiguração. Do ponto de vista do conteúdo, assim, de informação para nós, o que vocês analisaram quando lendo esse texto para a gente poder discutir, assim? O que vocês acham que a gente pode puxar mais ali, além desse contexto histórico, né? Das informações. Vamos fazer até uma associação mesmo, paralelo com a doutrina espírita, né? Fenomenologia, fenômenos mediúnicos, fenômenos de fatos e fenômenos espíritas, mediúnicos, eles sempre aconteceram. Tanto que está aqui no Novo Testamento. Não é uma atribuição apenas da doutrina espírita. Isso aqui é um fenômeno mediúnico. Tem uma outra coisa aqui, que eu já ia esquecendo, que é importantíssimo. Está aqui no 17... enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles e uma voz vinda da nuvem dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. O que é isso? Dentro do livro dos médicos, a gente já estuda isso. Fenômeno da voz direta. Lembra que no livro do Paulo Frutuoso, que eu comentei aqui com vocês, A Face Oculta? Lá no Rio de Janeiro, no Jacarepaguá. Vez ou outra, quando tem uma mensagem importante, uma garganta surge e um grande, né, megafone dá a notícia de uma informação que tem. O que é aquilo? Voz direta. Exatamente esse fenômeno aqui. Nós estudamos isso no livro dos médios, fenômeno da voz direta. E aparece algumas vezes no Novo Testamento outro tipo de mediunidade que está aqui. Para que isso aconteça, o que é importante que tenha? Que tenha médios, que tenha gente para poder, né, os espíritos utilizarem essas nossas potencialidades para eles poderem estar fazendo com isso. Lembremos o capítulo 7 do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Boa vontade do médium, fluido animalizado do médium e desejo do espírito faz todos os acontecimentos, as mediunidades ocorrerem. O Cosme, eu entendi uma coisa. O que eles viram? Eles viram Elias e Moisés e Jesus com uma luminosidade intensa. Tá, a matéria era Jesus e os outros dois eram plasmados. Exatamente. Eles viram dois espíritos materializados. Materializado. Elias e Moisés. Jesus. Tanto que eles reconheceram. Jesus transfigurado. Jesus não era Jesus, né? Não era o físico. Trença. Material, né? Foi isso que eles viram. Tanto que o Pedro... Senhor, não seria interessante que nós montássemos três tendas, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés aqui? A tenda seria o quê? Uma cabaninha, uma tendinha, se fosse acampar. Olha só, gente, subir 300 metros não é mole não, cara. Naquela, imagina, eles chegaram lá com certeza cansados, e aí chegaram lá em cima que isso aconteceu. Jesus deixou o pessoal aqui embaixo, né? Estava ocorrendo. Se não me falha a memória, esse evento aqui acontece depois que Jesus atende lá aquele... A gente já passou por aqui pela viúva de Naim, um negócio assim. E Jesus deixa o pessoal embaixo curando, deixa a tropa lá embaixo, né? Os 9 curando, e sobe com os 3. Para poder... Eles eram os mais capacitados para poder visualizar. A gente não sabe, mas o que acontece? Quando você vai fazer um trabalho mediúnico, você precisa de médios com potencialidade para poder fazer isso. Né? Não que Jesus não pudesse, com certeza sim. Mas eles, como nos afirma o próprio Paulo aqui, que a gente comentou aqui, eram considerados as colunas da comunidade. Aqueles. E o Paulo Estevão falou bem isso, né? Pedro, Tiago, o tempo inteiro eles estão se debatendo. E João estão o tempo inteiro desconversando. Eram basicamente eles que determinavam o que acontecia. Não que os outros não tivessem importância, cada um tinha sua importância. Mas esses três eram... Tanto que Paulo chamou eles de colunas da comunidade. Está lá no epístola que ele escreve para os Gálatas. Ele fala sobre isso. Isso é legal a gente entender, saber. Que eram aqueles homens que ele tinha bastante confiança. Né? E eu gosto muito disso aqui porque... Poxa, gente, isso é tudo fenômeno mediúnico, mediunidade, é uma coisa assim, se a gente pudesse dar um título para essa transfiguração, bota lá mediunidade. Tem dois eventos mediúnicos aqui importantíssimos, né? O fenômeno da morte direta, o fenômeno da transfiguração, né? Que é uma coisa assim, que a gente hoje já conhece, estudando hoje a doutrina espírita, a gente já conhece isso. Isso aqui é mediunidade. E Jesus afirmava, trazendo com essas aparições, aquilo que Jesus dizia, aquilo que Moisés falou, ó, não pode mais ninguém tratar com os espíritos, né? Porque o pessoal estava mentindo muito, né? Estava ganhando dinheiro com isso, estava fazendo com que a boa fé das pessoas, né? Por isso que Moisés proibiu. A questão da proibição de Moisés, outras proibições, nada mais era do que, na realidade, Moisés... Travou o povo. Aquela história de comer manga, né? Manga com leite. Não comer a carne do porco, que era uma carne... Por quê? Além do processo higiênico, porque você imagina, você comer carne de porco hoje é complicado? Imagina naquela época. Porque aquilo dava uma putrefação danada. Imagina. Então, ó, tá proibido. Ninguém mais come isso. Exatamente. Então, e eles gostavam, né? Mas você sabe que uma larvinha daquela... Você deixa um pedaço de carne... Qual era a higiene que eles tinham, praticamente? Então, Moisés... Mas eles eram espertos. Era um cara muito esperto. Então, todas essas questões aí de alimentação... Com certeza, a gente acha que sim. Porque não só por uma questão de você controlar o povo, a massa, mas você também ter a situação, a vertente higiênica da situação. Tá? Porque uma carne... Por isso até a circuncisão também. A circuncisão é também isso. A circuncisão é por isso. Porque muitas doenças vêm exatamente dessa situação. Okay. Quando a pessoa... O que é aquilo? É você também trabalhar a higienização. Okay. Muitas das coisas sim. Sábio, né? Bem sábio, né? Moisés não era qualquer um, né? Era Moisés. Moisés não era qualquer um, era Moisés. Né? Falando aqui rapidamente, vida de Elias. Esse é meu tema de amanhã da palestra que eu vou fazer um estudo lá no outro grupo aqui. Vou começar com esse texto. Exatamente. Enquanto desceu do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: não contem a ninguém sobre essa visão até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Mas os discípulos o interrogaram, dizendo então: por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Em resposta, disse: Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sob as mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles lhes tinham falado a respeito de João Batista. Essa figura, João Batista, eu até falei sobre João no sábado. Quando do seu nascimento, da sua chegada aqui na Terra, Gabriel, que é o anjo mensageiro, vem e fala para o pai dele, que é Zacarias, né, que era casado com Isabel, já numa idade avançada, que eles teriam um filho. E Zacarias, que era um sacerdote, né, da turma de Abdias, que era um homem que do grupo de Abdias, que ficava sempre no templo em Jerusalém, porque eles tinham 24 turmas que faziam rodízio no templo para poder tomar conta. Então, era um grupo, tinham 24 grupos, e Zacarias fazia parte de um desses grupos, que era de Abdias. Quando Zacarias vai para Jerusalém, que a equipe dele vai tomar conta do templo, é chegado o momento disso, ele cai para nos afazeres que tinha para realizar dentro do templo, para tomar conta lá do oratório, do local sagrado, onde você acendia incenso para Deus. Então a pessoa ficava sozinha lá. Gabriel aparece nesse momento lá para ele e diz: Zacarias, fica feliz, porque os seus pedidos foram aceitos, e você será pai de um menino. E esse menino será grande na sua vida, né? Rendem graça sobre isso. Eu sou Gabriel, e venho da parte de Deus de lhe dar essa boa nova. É só que Zacarias, ao contrário de Maria, disse: como pode eu, velho, ancião, ser pai de uma criança na minha idade, uma vez que a minha mulher também é estéril? Aí Gabriel diz assim para ele: como pode tu duvidar do que eu venho falar? Eu sou da parte de Deus. Por causa disso, ficará muda até o nascimento do seu filho. Isso é verdade, está escrito. Eu sei. Está escrito. Ficará muda até o nascimento. Quando ele sai lá de dentro. Não, vamos acreditar, né? Quando ele sai lá de dentro, quando Zacarias sai lá de dentro do. Ele está mudo. Ninguém sabe o que aconteceu. E ele tenta explicar. Não. Eles tentam contar, né, por sinais, o que acontece. As pessoas não entenderam muito bem. E aí, semanas depois, quando ele já volta para... Ele morava em Ancarim, que é uma região perto da Galileia, né? Só que era nos altos, na serra. E aí ele volta para lá. Ele estava em Jerusalém, né, cuidando do templo, volta. E aí, semanas depois, Isabel está grávida. Confirma. Pô, mais confirmado do que ele muda, impossível. Confirmou. Aí, e de fato isso ocorre. E João Batista é realmente uma pessoa. Por que eles fizeram isso? Dizem os autores. Porque, na realidade, João Batista é o precursor de Jesus. E pelos profetas, Elias dizia, né? O próprio profeta Elias, 800 anos, já comentava que Jesus viria, né? E teria um precursor. Esse precursor seria grande. Então, o que os espíritos fizeram? Mandaram o próprio Elias, reencarnado como João Batista, para poder anunciar a chegada do Messias, aquele tão esperado pelo povo hebreu. Só que o que acontece? Eles não entenderam por quê. Embora eles acreditassem na reencarnação, não era uma coisa assim muito, muito clara para eles, né? Somente os saduceus, se você pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Somente os saduceus e tem outro grupo que não acreditava. Não lembro agora. Tem os saduceus e tem um outro. Não acreditava em reencarnação. De qualquer maneira, precisava-se fazer o quê? Para a chegada de Jesus, era necessário ser anunciado por um homem, um espírito de moral ilibada, né? E era João Batista. Tanto é que a gente já falou aqui que Tiago, e João, os dois irmãos, eles eram do grupo de João Batista. Eles seguiam João Batista, antes de seguirem Jesus, né? E João Batista era a figura que a gente já estudou aqui, né? A passagem que Herodes Antipas manda ele ficar preso, né? Ele vai para uma prisão em Maqueronte. Está aqui. Ele vai para... Aqui, Maqueronte, na Pérea, perto do Mar Morto. Ele fica preso lá. E porque Herodes Antipas tinha medo que alguma coisa pudesse acontecer, né? Porque Herodes era judeu. Ele sabia do que podia ocorrer. Chamavam ele de príncipe para poder babar o ovo, igual o Cunha. Mas ele era um vassalo. Ele era o responsável para poder recolher o dinheiro e mandar para Roma. Né? A gente já falou sobre isso aqui. Só que ele, como judeu, ele sabia que o Messias podia chegar e fazer uma rebelião para poder tirar ele do trono. Ele não queria sair do trono. Então, o que, que ele faz? Ele manda prender João. João estava dizendo que Jesus ia chegar, Messias ia chegar. Só que, envolvido com a mulher do seu irmão, Filipe, Herodias, ele faz com que o irmão se separe da mulher. A gente comentou sobre isso aqui, não foi? Uhum. Se separe da mulher, Herodias, encosta o irmão Filipe, e num momento de uma dança lá, a sua filha de Herodias, né, Salomé, dita Salomé, encanta ele, e ele diz para Salomé, promete a ela que ela podia pedir o que ela quisesse. Só que a menina estava, né, influenciada, má influenciada pela mãe, que não gostava de João Batista, porque João começou a falar sobre isso, sobre que não era uma situação correta. Exatamente como Elias, muito severo, muito austero, muito não sei o quê, acabou se metendo onde não era chamado. Herodias faz o quê? Pediu para a filha dar-lhe o presente. Que era o presente? A cabeça de João Batista servida numa bandeja. Depois, ele não queria matar João Batista, mas ele disse que sim, que prometeu qualquer coisa para ela, acabou servindo a cabeça dele numa bandeja de prata. Uma bandeja de prata. Exatamente como ocorreu com Elias, o profeta Elias, no Velho Testamento. Porque teve uma revolta lá dos discípulos do deus Baal, né? Que ele manda assassinar esse pessoal. E aí o que acontece? A gente faz um paralelo exatamente disso. Por quê? Lei de causa e efeito. Perfeito? Do retorno para ele. Aí a gente vai perguntar, pô, mas ele não era o cara... Olha só, a lei de causa e efeito, todos nós estamos mergulhados nela. A gente pode atenuar aquilo que a gente, né, veio a passar. De repente, para perder a cabeça, pode perder um dedo, pode perder só um pedacinho de outro membro. Mas aí depende de você, só que ele se meteu onde não devia. Acabou acontecendo isso. Mas não diminui a característica desse profeta, que é um grande profeta, e a própria característica de João Batista. Perfeito? E aí Jesus, aqui, isso que eu acho interessante. Então os discípulos perceberam que Jesus falava de João Batista. Vejam se isso aqui não é reencarnação. Esse texto, a vinda de Elias, o que a gente pode interpretar aqui? O outro a gente falou, mediunidade. E isso aqui? Reencarnação. Reencarnação. Se a gente pudesse colocar um tema aqui, qual o tema da doutrina espírita que te pede esse texto aqui? Reencarnação. Fala nitidamente, claramente sobre a reencarnação. Então os discípulos entenderam que ele tinha falado a respeito de João Batista. Poxa, gente! Eu já te digo, né? Ele veio e não reconheceram. Para dizer que veio em outra ele... forma. Pô, como é que ele veio? Uma reencarnação total. Hein? Cara, então um negócio assim que a gente fica... Tá... Pô, gente, ó, esse texto aqui não foi feito por um espírita, não. Isso era Mateus. Uhum. Né? É. Então isso aí tá há muito tempo. E a doutrina espírita não inventou isso. Né, as religiões orientais, elas trabalham isso muito bem, a questão da reencarnação, vidas ancestrais, ó, vida após morte. Só que os teólogos, né, resolveram esquecer isso. Mas acho que a Igreja Católica naquela época também falava sobre reencarnação, mas ela teve que parar de falar. Sim, tem um concílio, tem alguns concílios logo no início, tem vários concílios. Tem uns 6 ou 7 concílios. E a partir de determinado concílio, que eu não tinha de informar qual é o concílio, eles determinam que tem que tirar a palavra reencarnação. E aí colocam a questão da ressurreição, que não é a mesma coisa. Reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra. Entendimento é outro. E os concílios, esses concílios, outro dia a gente estava estudando sobre isso, lá na casa. Eles são muito fortes porque eles determinam. Quem não acreditar, meu filho, fogo, fogueira. Então fica todo mundo dizendo que confirma isso. Mas só que nos textos aqui, a gente percebe nitidamente. Até dentro dos próprios materiais históricos da Igreja Católica, se você sentar para conversar com um padre mais... progressista? Você consegue observar isso. Sim, ideias. Sim. Mas só que o que é determinado no concílio fica, né? O que é determinado no concílio fica. Muita coisa, o inferno. Que era um local geográfico, acabou, né? O Papa João Paulo II, né, desmistificou isso. Inferno, céu e inferno, não é um local, um espaço geográfico, né, físico, sim um estado de espírito. Porra, quanto tempo a gente está falando sobre isso? Não, e o interessante é que já começa a dizer para todos, né? Já começa a mudar a cabeça, fazer com que as pessoas já pensem de forma diferente. Exatamente. Bem, eu estava muito, muito ansioso para falar sobre esses textos, porque isso aqui é tudo doutrina espírita, que o Vidador Espírita fala. Então, a doutrina espírita, ela não é dona de nada. Não. Tudo isso já está aí. Ela só veio, de uma certa forma, fazer com que a gente... Gente, isso já está escrito, isso já está aí. Isso não é verdade. Ah, porque o espírito é que tem um dono da verdade. Não é isso. A verdade, ela é, por si só, a própria lei natural do que a gente vive. É isso que a gente tem que pensar em Espiritismo. Nós não temos que pensar que nós somos melhores, que nós somos diferentes, não é isso. Nós temos que pensar que isso já está aí. E essas verdades, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que afirma exatamente sobre isso. Um dia, todas as pessoas serão espíritas? E os benfeitores espirituais dizem que sim. Só que o nosso professor Raul Teixeira, o que, que ele falou? As pessoas serão espíritas porque conhecerão a verdade. O que a doutrina espírita, ela diz que é o conceito natural da vida. A lei de causa e efeito, a reencarnação. Tudo isso aí não é do espiritismo, mas sim uma coisa que está dentro da própria lei divina, que são as leis de Deus. É isso que é o conceito. Não que nós vamos encher o Maracanã com o espírito, não é isso. A doutrina espírita, o próprio Raul Teixeira estava conversando antes com a Simone e falava sobre isso. A gente não precisa disso, gente. A gente não tem essa vaidade. A gente não tem essa vaidade. Não precisa disso. Não precisamos disso. O que nós queremos é que aqueles que se dizem espírita, assumam de fato que são espíritas. Não enxertar dentro da doutrina coisa que não é. Não colocar coisas que não existem dentro da doutrina. Entendeu? Para poder fazer um grande enxerto, uma grande coxa de retalhos. Isso não precisa. Ele falava exatamente sobre isso, o professor Raul. Quem gosta de altar, vai para a igreja. Quem gosta do som, do atabaque, das coisas, vá para o centro de Umbanda, para o centro de Candomblé. Não desmerece ninguém isso. Ah, mas eu fui curado dentro do centro espírita. A doutrina espírita não te pede para você ficar lá porque você foi curado. A doutrina espírita pede que espíritos vivenciem aquelas orientações que os espíritos passaram para Kardec. E isso para nós que é o mais importante. O resto é folhetim. E é verdade. Não temos a pretensão de ser diferentes, maiores, grandes. Não precisamos. Só queremos vivenciar a doutrina do jeito que ela foi apresentada pelos espíritos. Não segregar, né? Exatamente, não segregar, não segregar. Só que o que acontece isso, essa orientação do professor Raul, é porque muita coisa acontece. E as pessoas colocam muitas coisas que não estão dentro da codificação como sendo doutrina espírita. E não existe. É isso que ele está falando. Né? Bem, chega. É a filosofia, né? Você entender a filosofia. Tem um budismo que é uma filosofia belíssima, né? Tem um catolicismo para quem gosta do catolicismo, né? E tem as religiões afro-brasileiras, são belas dentro daquilo que você... Isso não desmerece ninguém, né? Todos os caminhos que levam ao Pai e que ensinam amor ao próximo são caminhos verdadeiros. Né? Eu acho que o problema é o erro ainda. Ah, sempre isso foi. Porque é ele que faz, distorce, né, os sentidos das coisas. Exatamente. E faz com que uma religião ou outra tenha As maiores guerras que nós tivemos na humanidade são relativas à questão religiosa. Sim. Os maiores infanticídios, né? As maiores mortes que já houve já ocorreram foi sendo uma questão religiosa. Um quer sobrepor o outro. E eu aprendi o seguinte: nós temos que ficar do lado certo. E qual é o lado certo? O lado de Deus. O lado de Deus. Esse que é o lado certo. Não existe outro lado. Se nós tivermos o lado de Deus, acabou. Hoje você falou uma coisa que é importante. Eu fiquei pensando aqui, parada, pensando, né? Tudo já estava sendo ensinado. Jesus só veio dizer, eles veio ser mais objetivo. Jesus é o nosso atalho. É o roteiro, a bússola, para que nós possamos alcançar as graças. E o evangelho dele, que a gente está estudando aqui, refletindo, é, na realidade, aquilo para a gente poder... Porque dizem os pesquisadores que a gente aprende mais quando a gente escreve, quando a gente lê. Você ratifica mais aquilo que você está estudando. E é verdade. Quando você estuda escrevendo, quando você faz anotações, aquilo fica, você não esquece. Isso é comprovado cientificamente. Então a gente precisa ler, escrever, anotar para a gente poder ficar com isso. Essas orientações são básicas. Eu tenho certeza que na vida de todos nós, quando nós nos colocarmos numa encruzilhada qualquer que nos peça essa orientação, nós vamos pensar em qualquer passagem que a gente já tenha lido. E aí a gente vai fazer a analogia daquilo que Jesus tinha orientado. Tenho certeza. É verdade. É. E se a gente tomar uma decisão, ainda que seja uma decisão equivocada, a gente vai saber que a gente tomou a decisão equivocada. Que a gente possa pensar depois e a gente possa se arrepender. Porque aquele que não se arrepende é um coitado, né? Porque o nosso crescimento se dá com tropeços, levantamentos, sequência. A gente conhece, sempre assim. E é isso que a gente está fazendo nessas encarnações todas aí. Com certeza nós todos não nos conhecemos aqui, já nos conhecemos de antes. Já somos espíritos que já nos encontramos. Né? Gente, Edson, quer arrematar alguma coisa aí que você acha que é importante para a gente poder fazer? Ninguém quer falar absolutamente nada. Não, mas sempre tem alguma coisa que pode ser falada. Se você começar a falar, quem sabe isso também pode dar uma continuidade. Vou só pegar essa última frase do Cosme aí, que é uma coisa interessante, que nós temos nos preocupado muito com isso. O Evangelho, esse Novo Testamento que nós estamos lendo, eu sempre encontro ele como um, usando as palavras do nosso Senhor Jesus, e eu vos enviarei um outro Consolador. Então isso aqui é o Consolador, que já estava. Se isso é um Consolador de corações em opressão, eu acabei de ler dois textos aqui, dois capítulos, 17.1 e o 17.9. Trouxe isso para dentro de mim. E agora eu vou numa fileira de sofredores. O que, que eu extraio daqui para consolar? Que Elias era João Batista? Irmã, não sofre não. Que Elias era Elisa. João Batista? Irmã, fica calma. Jesus transfigurou-se no Monte Tabor. O cara não vai entender nada. Eu vou tirar daqui para acalmar e assobizar os corações. Esse é o nosso estudo, essa é a nossa busca, a percepção. Eu tiraria exatamente que a gente tem que parar de ver com os olhos físicos. Porque está muito além. Eu sei que ele, já que eu sei que ele, João Batista foi alguém. Então, quando você está diante de uma pessoa que está em sofrimento, ou que você está em uma postura que você julga, talvez seja necessário você refletir que aquela pessoa está numa postura que é dela, que ela ainda não encontrou maneiras de lidar com aquilo. Elias era um homem austero, João Batista também. E, apesar de tudo, Jesus disse que ele é maior do que todos nós aqui nessa sala. Dos nascidos de mulher, e aqui eu gostaria de fazer essa pergunta, quem não é? E se não for, por favor, me se apresente. Eu não sou assim de mulher, não. É o maior. Opa, todos aqui são nascidos de mulher. E apesar de toda essa postura, João Batista é maior do que todos nós. Aí me fica a indagação, por quê? Talvez porque ele fosse verdadeiro na sua postura de amar e servir. Sem consequências. Não estou preocupado em perder minha cabeça. Se eu for seguir os ditames do Senhor, se eu for viver no amor que Deus diz para eu viver, mesmo que isso conte que eu perca a cabeça, eu viverei. Será que nós temos respostas a isso? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. quando nós estamos diante dos textos do Evangelho. Senhor, o que, que é para eu tirar daqui para levar para esse coraçãozinho aqui? Eu não sei, Senhor. O que, que isso tem que me sensibilizar? Então, eu, de tudo isso, só extrair isso. A gente, às vezes, está diante de pessoas que têm a postura difícil, que a gente não entende. A gente até comentou na segunda-feira. O irmão, foram duas palavras que foram colocadas lá, mau uso. E a gente não usa muito essa palavra, porque mau uso do quê? O que, que é? Para você, mau uso, para ele, não. E tem uma frase que o Arudo disse num seminário em Portugal que eu adoro. Vamos sempre lembrar que ponto de vista é a vista que alguém tem de um ponto. Ou seja, o que eu vejo desse lápis aqui, você vê daí e eu vejo daqui. Não necessariamente as nossas visões sejam as mesmas. Então a gente tem que começar a trabalhar essas mensagens. O irmãozinho falou, mas aí se ele pegar aquilo que eu dei para ele fazer mau uso de quê? Na sua visão, então na sua análise, ele está equivocado. E na análise dele? Ele é correto. Por isso que o mestre jamais criou esse embaixo. Nós vamos chegar em algum momento que Jesus, duas pessoas com informações divergentes, e pergunto para o senhor, o da direita pergunta, senhor, eu tenho razão? Jesus olha para falar, tem, meu filho, tem toda a razão. E o da esquerda pergunta, senhor, eu tenho razão? Toda a razão do mundo. E os discípulos falam assim, pô, não entendi nada, você concordou com os dois. Concordei, porque agora não adianta. Não adianta. Você fica batendo boca. Não, você está certo, você está errado. Aí vai para criar um embate. Está vendo? Eu estava certo. Jesus falou que eu estava certo. Você, seu idiota. Você está lidando com crianças, pessoas que estão sob o efeito ainda da animalidade. Pessoas que ainda estão... Lembra daquele racional de Newton? Nós estamos sob velocidade, quando a inércia, quando você quer diminuir, você se opõe àquela velocidade, àquela força. Se você está a 100 km, vai a 40, o corpo é projetado para frente, porque você quer continuar no movimento de 100 km. Ou seja, você está se opondo à mudança. Se você está numa velocidade de postura 2 mil anos, e de repente você encontra motivos para mudar, naturalmente você vai se opor a essa mudança. E essa oposição é assim, através desses arrobos que a gente tem, né? Um palavrão que sai de quando, uma postura. Ah, e agora já falei, agora desculpe, perdão, aí bate na boca como minha mãe fazia. Mas é natural, o senhor olhava... Depois que você falou isso, umas duas semanas atrás, eu fiquei mais tranquila. Qual foi, olha só, o primeiro capítulo do livro Evangelho Segundo o Espiritismo? Eu não vim mudar a lei. Aí ele fala, claro, Jesus veio pegar a lei de Moisés. Não, meu filho, é a lei natural. Jesus não fala de nada que a carne faz. Porque se fosse assim, isso aqui era pó. Tinha falado há 2 mil anos. O senhor fala para perpetuar as palavras. Tem no livro de André Luiz lá que houve lá uma reunião, um espírito apareceu de alta hierarquia espiritual e ele trazia pergaminhos numa alforja nas costas. Para cada questão, já mandei isso para vocês, para cada questão que se fazia, ele puxava um pergaminho. E ele abria. Sabe o que está escrito no pergaminho? Frases do Novo Testamento. Aí eu falo, peraí. Espírito elevado que estuda ainda o Evangelho e utiliza as palavras do Evangelho para trabalhar questões humanas. Senhor, como é que eu vou lidar com aquele povo lá na Terra? Aí o cara puxava, estava lá uma frase assim, posso te mandar de novo. Se eles que são eles usam o Evangelho como, ele disse muito bem, roteiro do nosso, da nossa postura, por que eu não faço isso? Eu prefiro o Facebook. O zap zap? Não, zap nem tanto, mas hoje pareceu no Facebook, é verdade. Ai, meu Deus, o que foi, amor? A urina do rato na lata de cerveja tá matando. Eu falei, é, só tem 10 anos essa matéria. E ainda assim eu falo pra ela, a humanidade sobreviveu. Cerveja, né, por cima. É verdade, né? Gente, mais alguma colocação? Tá deu o nome? Tá com a garganta. Ficou mudo. Sidney, aí? Bem, gente, vamos para a parte prática, então, do nosso estudo. Gostei muito, mas foi bastante elucidativo, né? Com muitas informações. Essa parte que a gente tem que utilizar de fato o evangelho como nossa ferramenta de diária, né? É importante para a gente poder nos ajudar também, né? O Edson está comentando não, aí. Não, fala com morto sou eu. É. Ah. É, patroa faz o encerramento. Pra se... Começa com encarnado. Você. Eu mandei pra lá. Ah, mandou pra lá por quê? Ela não lembrava. Você tá, ela. Tá doidona. Ela achou que fosse Amelie. Não, depois de 9. Tá bonitinha com essa camisa rosinha, né? Hoje é dia de São Pedro. Hoje é dia de Pedro. É. Ele foi citado. É mesmo, né? E detalhe, hein? Só pra gente poder não deixar passar. Não sei se vocês lembram da página do Evangelho segundo o Espiritismo que você abriu. Tem tudo a ver com... Tudo foi dito. Tudo foi dito na sua leitura. É. Foi por acaso aquilo? Foi. Porque eu abri achando que era eu, a Nelly começou. Aí eu deixei ela aí, mas eu já tinha visto. Ah, não, era a prece dos mortos. Não, tá certo, era ela. Não. Era ela. Era você. Era eu, depois ela. Era isso. Tudo a ver com o que a gente... É. Bom, e nesse momento, direcionamos o nosso pensamento ao alto e agradecemos ao Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento de reflexão, onde te entregamos o nosso coração e também os nossos pedidos. Pedimos, Senhor Jesus, para todos aqueles irmãozinhos necessitados, que se encontram doentes, em hospitais, em abrigos, em asilos, os que se encontram na rua, em abandono, aos que se encontram presos, aos órfãos, aos desamparados. Pedimos que a falange do Dr. Bezerra de Menezes e toda a equipe de médico espiritual atuem sobre todos esses irmãozinhos, dando o conforto necessário para que eles prossigam. Pedimos também, Senhor, em especial, para os seguintes: Cristiano Lima da Silva, Flávia Andréa Barbosa Lima, Amanda Tinoco Cavalcante, Monalisa Tinoco Cavalcante, Joyce Nóbrega de Vasconcelos, Suzana Pires Pinto, Sérgio Pinto, Soraya Pinto, Francine Magalhães, André Rosilane Monec e Fernando Diniz Pernet. Que todos eles, Senhor, recebam a porção necessária para sua recuperação física ou espiritual. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Assim seja. Senhor Jesus, sabemos, mestre amigo, que estamos definitivamente envolvidos pelo amor do Senhor, vivendo no hálito de Deus, e que estamos todos amparados pela tua misericórdia e pelo teu amor. Porém, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, eternos pedintes que somos, da tua ação, da tua atenção, da tua energia, do teu acréscimo, Senhor, de misericórdia, envolvendo esses companheiros retornados ao plano espiritual, à vida real, que todos sejam envolvidos no teu amor, na tua paz, na tua alegria, e em especial, Senhor, rogamos os companheiros que estão aqui listados no nosso caderno: Rubem Augusto, Gabriel Cavalcante, Adriana Tomás, Regis Barata, Estela Vargas, Cora Tinoco, Júlia de Moraes, Thalita, José Domingos, Maria das Dores, Adriana, Evangelina Irani, Almir, Arlete, Renato, Mara, Jerônimo, Lauriano, Linda Teixeira, Madalena, Djamila, Anadir e Carolina. Bem como aqueles que aqui não estão listados, mas que vivem nossos pensamentos, Senhor, que habitam os nossos corações. Sejam todos envolvidos com carinho, as energias de sofrimento, de tranquilidade. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, Jesus, imbuídos que estamos nos nossos corações, com amor, com as benesses, com todos os conceitos que hoje podemos refletir mais ainda no estudo, pedimos mais agora a sua orientação para que possamos aplicar, sim, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas reflexões diárias, colocar o aprendizado de hoje na nossa vivência. Que possamos, sim, a cada dia, subir mais um degrauzinho no nosso labor, no nosso trabalho espiritual, aqui, principalmente nas nossas atitudes. É isso que pedimos, Senhor, e agradecemos o estudo da tarde de hoje. Estamos todos juntos. Graças a Deus. Agradecendo a todos os amigos espirituais que coordenaram o estudo, que estiveram conosco, a esses abnegados trabalhadores que nos acompanham. Vamos em paz, que Jesus nos oriente, que tenhamos um resto de semana maravilhoso e, se Deus quiser, todos reunidos aqui na próxima quarta-feira. Que assim seja. Seja bem-vinda, tá, patrão? Valeu. Estava em curso. É, sei. Tá bom? Tchau, gente. Beijo, Marcelo. Ah, conheci seu pai. Ele me falou. Ele disse que foi falar comigo. Foi, falou comigo, legal. E você Se ele me chamar, eu vou. Vou falar com ela. Tá bom. Beijo. Beijo. Boa palestra amanhã. É, amanhã aqui com ela. Camilo, agora Pimpão. Tá querendo ficar o quê? Porra, lá em cima? Das primas. Uhum. É difícil. Canales! Canales, é. Estão fazendo arte, entendeu? Não. Então senta aí, passa só um pedacinho. Só um pedacinho. Não fala não pra não contaminar. Ah, foi ontem, né? Que ele foi no Padre Bernardo. Não vou falar nada pra não contaminar. Você veja. Essa moto foi estranha, né? Aonde a Fátima Bernardo tinha falado que ela ia e esse cara da meia? Ele ficou um tempão, depois do advogado, ele ficou lá na delegacia, sabia? O advogado foi embora e ele ficou lá. Eu já tenho até vergonha, né? Eu não disse que o Roberto ainda não é o meu. Tá. Ou a tempo, uma tempo. tabela, lembra? Alguém gerou uma tabela, né? E nós foi de noite? Boa noite. É, assassinado. Isso é 9 horas. Tá. eu vou no beijo. Tá, né? Porque aí eu faço a parte. Tá, claro. O que você achou? Eu achei que é uma pessoa ainda que não cabe a ficha desse cara, não. Porque você normalmente, essa situação paralisa a pessoa, né? Você quando perde alguém, você fica muito... E agora vem essa questão. Eu tava achando isso mesmo antes da polícia dizer. Pode ser uma... Dois pontos aí, eu estava comentando isso com o Ciro, porque me chamou a atenção desde o momento que ele começou a aparecer na entrevista, sempre muito sereno. Ele parece um analista de uma situação, tipo assim, chama o analista de segurança para ele comentar esse episódio. Ele parece zumbis, né, que eu vi a primeira entrevista dele na IEM. Mas pode ser isso que está falando, pode ser que o cara seja em choque. Mas assim, aí eu observo, aí eu comentei isso com os tipos, eu não tinha visto uma assim, eu não tinha visto isso aqui, não. Agora eu e ele entramos aqui, que a gente assistiu. E aqui, além disso, dois pontos aqui me chamam a atenção olhando isso aqui. Primeiro, a parte ali que a psicóloga está falando, e em alguns momentos deve ser a mesma situação quando aparece só o rosto dele, que ele está olhando para baixo, ele está no celular. O cara tá lá, o programa tá falando na morte da mulher dele, o programa tá falando, o cara tá aqui no celular. Ah. E aquele cara ali, que quando ele apareceu, ele fez assim, do óculos, tu viu o que? Porque isso aí ele não consegue nem saber. Tá bom. Aí, aí, fala. Tá bom, tá. Eu estou na minha orelha, a polícia tá lá, mesmo em um determinado ponto, os caras não roubam nada. E simplesmente não tiram a roupa. Você só é estranho que ela tem. É, mas ele comentou na entrevista. O posto de saúde dela é um posto de saúde que ela tiver muita atenção. Porque mesmo um pouco, ela fazia muito. Porque ela abraçou o posto, estava... Aquilo estava incomodando alguém, não sei quem. Pode ser ele, pode ser alguém lá da sistema de saúde que está lá, que de repente porque todos os nossos postos de saúde são falidos. Não tem nem remédio para poder passar na linha. A menina está lá batalhando, fazendo. Isso estava incomodando, ela incomodou alguém. Isso é verdade. Não sei se foi a vaidade dele, se foi a questão de financeira, algum político lá dentro. E ela não era política, ela não está mentindo. Normalmente está todo mundo sempre envolvido em política. Quem está numa casa de assistência a idoso, a criança, está sempre pensando em se candidatar, receber. Ela não está pensando nisso. Ela estava muito dedicada. Pode ser. Eu acho que todas as hipóteses elas são possíveis, sim. Então eu falei com a Fátima, eu não estou entendendo. Por que essa mulher foi morta? Ela parou em algum lugar? O que é isso? Não, foi perseguida. Ah, eu perguntei pro Vinícius. Vinícius, mas peraí, foi perseguida e aí? Ela não parou o carro? Alguém pediu pra parar? Não. Aí o Vinícius até comentou assim, não, mas ela olhava muito o celular. Falei, pô, mas ela tá dirigindo, ela não é celular numa rodovia, né? Dessa aí que de alta velocidade. Não pediram pra falar. Não pediram pra falar nada. E aí? Mas mata a pessoa? Tá estranho isso de fato. Ela tinha 3 mil reais na carteira. Quem saca 3 mil reais pra comprar um celular? Pra que? Pra comprar um celular à vista? Ele até foi lá, na verdade, mas já tava no telefone com o Lucas. Mas que tu saca? Senão a gente passa o cartão de débito. O marido sabia disso. Não, eu tô. Só uma discussão aqui, como se ele é espírita, eu chamei ele, porque eu tô achando que esse cara não mata a mulher dele. Cara, eu. Esse vai ser o plot dessa história. Mas não, mas tava aqui, pô. A mulher foi assassinada. Sim, assassinada por quê? Ela tinha dinheiro, tinha um carro e deram um tiro na mulher. Não levam nada. Não levam nada, ficado. Ué, mas vários casos que quando o nego dá tiro ali, o cara acaba não levando nada. Não, tudo bem, mas pra que ela tinha 3 mil reais? Eu acho um ótimo álibi. Porque eu teria 3 mil reais, tu ia sacar 3 mil reais pra te comprar um celular? Sábado à noite? Mas ela sacou 3 mil reais. 3 mil reais. Isso é o que o marido dela disse. Ela tinha 3 mil reais. Ela saca 3 mil reais pra comprar um celular. Mas por que o cara falou isso? Ele ficou 4 horas. Eu não estou acompanhando, não, mas ele ficou 4 horas. Ele tá muito frio, tá muito. Não, aí eu mostrei que ele é frio demais. O psicólogo tá falando com ele, ele tá assim, olhando o celular. Aí um cara aí que eu sei lá quem é, olha e diz pra ele não tá conseguindo nem sofrer. É, aí ele pega e diz assim, não, quando eu chego em casa eu choro. Choro. Achando essa história. Não, é ontem. Vocês estão falando agora, eu não tô acompanhando nada, não. Mas não, preste atenção. O caso não me chamaria atenção, só me chamou atenção desde a primeira entrevista que eu vi dele em frente ao IML. Frio demais. Eu vi ontem, alguma coisa, mas não. Por isso que eu vi ontem. O delegado, mas eu não prestei atenção, porque foi de manhã, foi um dia rio, alguma coisa assim. O delegado falando que tá indo na suspeita todo dia que também que foi assalto, morte, alguma coisa assim. Mas que não pode ser descartado uma execução. E aí depois falando que ele ficou, que ele ontem foi lá. Depois. 4 horas ainda. Todo mundo foi embora. A mãe dela foi embora, a irmã foi embora. O advogado dele foi embora e ele ficou na delegacia. Isso eu achei estranho. Pô, o cara vai, ficou na delegacia, conversando. Mas sem o advogado? Sem o advogado. O advogado foi embora. Porque o advogado. Foi embora, isso eu notei, isso eu prestei atenção. Ó, o advogado já foi embora e ele continua aqui. Estranha essa história dele dizer, não, ela tinha 3 mil no carro. Que ela sacou para comprar um celular. Aí sumiu esses 3 mil? Não, os 3 mil estão lá. Mas isso seria uma algo para justificar um assalto. Assim. Não, vale. Quem que vai sacar 3 mil para comprar um celular? Posso comprar um celular na mão de alguém, em contrabando. Você passa o cartão, não, Ricardo, você passa o débito. Assim, não é ela, típico. Uma pessoa de dinheiro. Ela é bonita, né? Bonita. Ela é trabalhadora, você vê que a menina. Aí eu tô falando pra Fernanda. Ela não ia comprar contrabando na mão de ninguém. Ela assumiu o posto de saúde, que tava indo muito bem. Assumiu lá a assistência lá no abrigo de idosos. Tá indo. Alguém, ela incomodou alguém. Não sei se é político, não sei se é dono. Não, olha só, cara. Pode ser que seja. Pode ser o carro dela. Sim. Ela é de roubo, porra. Na Brasil, porra, tu não tá mais vendo. Esse negócio de não terem levado nada não me chama muita atenção, não, porque os caras vão. Quando o nego foge, os caras matam, eles não vão lá. Porra, já teve um médico que foi baleado morto na Brasil, sim, o carro bate. Os ela acaba não indo, porque senão... Não, tem como qual? O que me chamou a atenção agora foi quando eu vi a entrevista do marido. Mas por que o, o delegado agora está abrindo também a possibilidade de uma execução? Não, olha só, quando o cara começa, isso aí não... Por isso que não me chamou a atenção o que vocês estão falando, estou vendo alguma... O cara, quando vai iniciar uma investigação, ele começa... O que pode ser? Assalto, tentativa de assalto, de morte, pode ser de tudo. O cara, ele abre o leque, ó, morreu, pode ser de tudo. Aí o cara vai pegando e vai falando, daqui a pouco ela vai, descarta isso, foi assalto, de morte. O cara dá. Quando então, se for execução, cara... Mas vocês estão ouvindo testemunho, porque eu estou estranhando, que já estão pedindo campo, já ouviram algumas testemunhas, e o cara diz que não descartou. Agora vocês estão falando que o cara está muito frio, tá. Então pode ser que o cara... Ele já está falando dos projetos que ele vai fazer. Não, vamos abrir um projeto chamado Viva Gisele, para esse assassinato não ficar impune. Eu vou continuar tudo que ela está fazendo, do abrigo, do posto de saúde. Mas no início eu vi, não foi ele que falou que só indo embora do Brasil? Aí, eles tinham uma ideia, comentaram sobre isso. Aqui, porque, né? Eu tô achando muito. Vou passar na minha pra gente ver aqui agora na retalivação do DDM. Sim. Porque eu vi lá os valores, mas eu queria ter algum parâmetro pra ver se ele tá com ele. Uma hora de falar. Não quero ser. Tá. Mas. Você fez um comodor. Respondeu agora, Fernando, já estão comigo, pedido. Porém, se vier, tem que ser até às 18h30, depois só 8h30. Que então, ontem eu não consegui pegar o pedido do... Por quê? Porque o Roberto não conseguiu a tampa do saco grande. Falhou a máquina. Ah, tá. Aí estrusando, né? Sei lá, ele só disse. É o áudio que ele me mandou aqui, ele botou Fernanda, aqui. Entendeu o que eu falei, amor? O saco 240, o material que tinha aqui não tava ficando legal o saco, eu teria que parar. Vai fazer de novo, então provavelmente não vai ficar pronto hoje. Viu? Aí eu não consegui entregar um outro pro pai. Agora, o que ele sai transparente, sem pesado, tem que... Ah, eu queria fazer, que eu disse pra ele, eu não ia lá pra pegar só dois e depois ter que voltar ele. Eu vou sair às 5 pra eu pegar ele em casa, tá? Se não, só um ano que meio ele vai... Não, mas não tem problema, não. Como é que você vai pegar ele em casa? Porque pra lá? Vou pegar o trem de casa. De casa eu pego ali, aí eu vou ali em Pilares, vou por Pilares. Sabe o shopping Carioca? Sim. Então. Vista Alegre, né? Vista Alegre aquilo? Demora perto da Rosa, é Vila da Penha. Ah, é Vila da Penha, desculpa. Então, o Shopping Carioca assim, aí tem a lateral chique. Essa rua aí tem até um... Ali é... Rua é... Estado do Meriti? Isso, isso aí. Ele mora numa pipoca, tipo um balão. Depois você acha um direito, o menino tem um caracol com os homens. É, mostra, porque eu acho... Depoimento lá da Marido da Média. Eu não vi essa entrevista. Não, não, mas olha antes, quando ele tá lá no ML. Essa mulher foi executada. O delegado falou que as ações são de execução, né? É gravado na câmera, não é de assalto. Não é de assalto. Ela tá com 3 mil reais no bolso, não é para. Por isso que eu falei pra um cara aqui. O cara no carro. 3 mil reais. Não levar nada. Pra dar tiro, pô. Não, o carro dela é um carro fechado, cara. Sabiam que era ela. Sabiam que ela tava ali. Sabiam, inclusive, ela que ela tava saindo de lá, porque ela tava num evento, ela não tinha hora pra sair do evento. Não, eu acho que foi. Não, calma, não vamos tirar conclusões precipitadas. Não, você acha, né? É que só me chamou de 2 milhões, 2 milhões. O que me chamou a atenção, Fernando, é ele aparecer demais. Aparecer demais. Pode ser também uma ação dele, né? Pro caso não ficar esquecido, né? Se eu falar, a imprensa vai noticiar. Mas olha só, Cosme, eu acho legal isso e até concordo. Mas tu bota emoção, tu te revolta, tu bota energia nisso. É aquilo que eu te falei. Ele parece um analista de segurança que foi chamado para comentar o caso. Ah, é verdade. Não tem energia, não tem revolta. Não tem revolta. Chorando em cima do caixão, junto com o pai. Exatamente.